Que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Oi, menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Na minha terra sou grande conquista, disputo com repentista, faço desafio. Sinceramente já estou maluca, o corpo de Pernambuco já está no Rio. Menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Oi, bichinho, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Oi, menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de cantar. Oi, menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Eu viajei pelo Inconfidente, isso clandestinamente vim parar no Rio. Vi uma coisa que fiquei passada, eu vi um bonde pendurado correndo no fio. Menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de dançar. Oi, bichinho, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de cantar. Oi, menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de cantar. Mas, bichinho, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de cantar. Oi, menino, que fogo é esse? Que eu já estou com vontade de cantar. Oi, menino, que fogo é esse?